aê, aê, cheira de pólvora, pólvora. Porque ainda veja vários policiais exterminando jovens nas periferias. Intelectos do gueto, realidade cruel, ruim e triste vagabundo. Granadas, spray a fumaça, com a camisa na cara, o protesto é em massa. Os monstros voltou, o moio azedou, tsunami vem da vó, vem a todo vapor. Morou? A nação acordou, 100 mil, 200 mil, vem pôr o terror. Na força e na marra, nós não vai recuar. Resistência, persistência, rap gang está. O cheiro é de pólvora a todo momento. País tropical, na verdade é violento. As leis não funcionam, o salário é de fome. Os vermes da polícia tenta ser super-homem. Meu senhor, por favor, envie os anjos do céu. Aqui na terra tá mil grau, amargo como fel. Interactos do gueto e realidade cruel. O cheiro de pólvora se espalha no céu. Não vejo os moleques se formando na escola. O crime que recruta de fuzil ou de pistola. Só vejo os vapor que com as drogas busca os dólares. Não vejo os moleques se formando na escola. O crime que recruta de fuzil ou de pistola. Só vejo os vapor que com as drogas busca os dólares. É complicado, né, parça? É cortar os corações de paz em meia desgraça. Cada bala que passa, reforça mil das favelas. Deixa o vírus sem pai, louco pronto pra guerra. Felizmente é assim, nós continua sendo alvo de quem rouba milhões, desfila de Camaro. Pelas ruas de SP, o cheiro é de pólvora. Polícia que mais mata, veste a farda da rota. E com sangue inocente, vou escrevendo sua história. Matar pai de família, pra eles é vitória. É triste, mas ainda tem moleque com fome. É triste, mas moleque já mata por iPhone. Injusto, seja bem-vindo ao Brasil. Os manuseiam o computador e outros o fuzil. Infelizmente é lamentável, não tenta se esconder. Se você entrou na guerra é pra matar ou morrer. Não vejo os moleques se formando na escola. O crime que recruta de fuzil ou de pistola. Só vejo os vapor que com as drogas busca os dólares. Não vejo os moleques se formando na escola. O crime que recruta de fuzil de pistola. Só vejo os vapor que com as drogas busca os dólares. Estamos numa favela da zona sul da cidade. O jovem apresenta suas armas. Nas mãos, um revólver calibre 38 e uma submetralhadora. Pra que é esse tipo de arma? Pra nós se defender. Eu vivo do crime. E o maior medo do momento? Nenhum. Se eu tiver armado, eu troco. E com nós não é diferente. As mina nos corre no pente. Na mente, maldade, crueldade nos fronte na frente. Da vida louca, vida bela, gangsta. Sou mais bang bang do que ter que pagar de putar e ficar na fita. Deprimente quando invado seu palácio no assalto, cê treme. Cê não aguenta, então não cria. Porque quando nós desce pra pista, traumatiza. Chega o choque, é só terapia, titia. Pra quem cresceu nos catalixos, quem teve por nós. Só passa fome, espancado na mão dos alvóis. Criança cresce, o ódio cresce, vira febre. Sede de justiça quando pega os porque é cheque, gale. Não julgue, não fale, só vai entender quem já sentiu o frio das grades. Enquanto o opressor tiver na rua fortemente, o cheiro é de pólvora, infelizmente.